apresentação, por nos terem também acolhido, não só na atividade de hoje, mas em todo o projeto, nas atividades que desenvolvemos em Vila Pouca da Beira. Temos aqui algumas senhoras que participaram, muito obrigado também por terem vindo. Estamos aqui hoje em Vila Pouca da Beira, de alguma forma, a celebrar e a dar uma possibilidade de convívio a todos os destinatários. Não vou dizer idosos, que a palavra não soa muito bem. A todos os destinatários de maior idade ou menos jovens que participaram connosco neste programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, e que foi um gosto para nós, equipa do CLDS, foi um grande gosto levá-lo, pronto, pô-lo no ar. Aqui também agradecer desde já na pessoa do Sr. Albino, em representação da Rádio Boa Nova, que se não fosse a Rádio Boa Nova poderíamos até fazer o programa, mas não tínhamos a rádio para o lançar, esta espécie de podcast com as pessoas mais velhas, onde tivemos a oportunidade de nós conhecermos muitas histórias de vida, mas também darmos a conhecer muitas histórias de vida a todas as pessoas que ouvem a Rádio Boa Nova e que ouviram especificamente a Rádio Boa Nova nas quartas-feiras, as segundas quartas-feiras do mês, às 11 e às 5 da tarde, e também no último domingo, às 17. Muito bem, queria também, obviamente, e também porque nos acompanhou também neste processo e é também, nós equipa sabemos disso, um grande defensor e promotor deste tipo de iniciativas, agradecer ao Sr. João Abreu, enquanto Presidente da Entidade Executora que executa o projeto CLDS, que também apoiou sempre, desde que a equipa transmitiu a ideia que queremos fazer um programa de rádio onde queremos levar pessoas menos jovens a contar a sua história de vida e da história da vida, da história das aldeias onde moram e todas essas coisas, desde o início, que também nos apoiou e viu esta ideia com bons olhos, também agradecer. Pronto, mas acima de tudo, e para ser aqui o mais breve possível, sem grandes palavras, agradecer a todos vocês que aceitaram participar no programa. Se não fossem vocês, os principais protagonistas do programa, a levarem as vossas histórias, a abrirem muitas vezes as vossas casas para nós, prepararmos o programa, os temas que íamos falar, a abrir a porta da vossa história de vida, contarem coisas do vosso passado, este programa não teria tido o sucesso que teve. Por fim, em relação à equipa, é mesmo isso que queremos transmitir, o sucesso que teve. Nós fizemos muitas atividades ao longo do nosso projeto, vocês participaram em muitas delas, mas realmente este programa foi uma das que mais marcou o projeto por ser realmente uma atividade diferenciadora. Todas as atividades que nós, os passeios, as atividades de expressão plástica que fazíamos nas vossas associações, de ginástica, tantas outras, para não estar aqui a dizer todas, são atividades que outros CLDS, outras câmaras municipais, outras entidades que trabalham com idosos também vão fazendo. Penso que, e que eu tenha conhecimento, um programa na rádio, não tenho conhecimento que tenha acontecido também essa parte inovadora e diferenciadora que marcou o nosso trabalho. Mas pronto, desde logo agradecer-vos a vocês realmente porque este programa é vosso e o sucesso deste programa é vosso. A nossa parte foi ter a ideia e avançar com ela, a entidade executora que nos apoiou a avançar com a ideia, porque por vezes também é preciso quem apoie, e claro, a Rádio Boa Nova que nos abriu a porta da rádio para que o programa fosse para o ar. O que é que nós vamos fazer agora? E aqui, como digo, isto não, o objetivo de nós estarmos aqui e vocês estarem aí é uma questão meramente formal. Aqui o objetivo é conversarmos e celebrarmos aqui aquilo que fizemos. E acredito que todos vocês não ouviram todos os outros programas das outras pessoas. O que é que eu iria desafiar? E não é uma questão de obrigação. Eu vou desafiar. Se a pessoa quiser partilhar, partilha. Se não quiser, não partilha. A vocês contarem um pouco, contarem a história do programa todo seria impossível, senão teríamos de sair daqui nem amanhã, a contarem um pouco daquilo que contaram também durante o programa. E eu ia começar aqui pelo senhor António Mendes Marques, pelo senhor Toneca, não só porque começa por A, mas também porque começa na Felgueira e o concelho daquele lado também conhece a Felgueira, e a desafiá-lo, e se calhar até aqui há pessoas que passaram por isso, já vimos que sim, a contar-nos como é que foi a sua história, e contou no programa, de ir de assalto para a França no ano de 66, onde era muito complicado. Parece que andou lá a dormir no curral de cabras e essas coisas. Diga, conta. Estamos aqui para a frente. Exatamente. Então, senhor, chegue para a frente para falar. E depois eu também chamei a outros. Venha aqui. Parece que demorou aí uns 15 dias a chegar à França. Parabéns, obrigado pela colaboração. Obrigado. Obrigado. Pois eu, se for a contar a minha história toda, tínhamos aqui para toda a semana. Agora é que me quiséssemos ouvir, Sr. António, mas vamos fixar-nos só nessa saída de assalto para a França. Pontos mais tristes da minha vida. Sei que saí daqui o dia 26 de fevereiro e andei por lá um mês sem chegar à França. Mas andou aonde? Andou aonde? Não, não sabia onde. Andei, perdido, por todo lado. Então, quando arranquei daqui de Portugal, de Salto, a contar comigo, juntaram-se mais 63 homens. Éramos 66 pessoas. Só o ver. De maneira que fomos daqui direito à serra, passador por passador, mão por mão, aqueles carabineiros, aqueles espanhóis e tudo aquilo. E andámos muito tempo a pé. Passámos por Ineus todos a pé. 8 dias e tal a pé. De dia dormíamos no curral das cabras, em cima das caganátias, lá na montanha. E que roupa levou, Sr. António? Um fato de casamento. Havia mais fatos, tinha que dizer isso. Foi bem untado com aquelas caganátias das cabras. Então, chegava de noite, vinha um tipo trazer-nos um bocado de pão, um bocado de chocolate, que era o que comíamos durante o dia. Só à noitinha, quando a gente abarragava, à noitinha, estávamos lá de parte da manhã também, vinha até um homem com um saco de pão, e um chocolate a cada um e água. Era nosso comer durante 8 dias que eu comi, não vi mais comida nenhuma cozinhada. E chegámos a pontos que, olha, em Espanha aquilo foi uma catástrofe. Eram 2 passadores, um atrás e outro à frente, com um rabanho de 100 e tal homens ali atrás, no meio deles. E passámos um pontãozinho, que era num ribeiro, no meio das fazendas. Havia uma passagemzinha que fizeram um pontão, mas até nem sei que cor era aquilo. Era noite, 2 da manhã. E houve um tipo que serpilhou e caiu lá para baixo. Eu estava perto dele e barramos, e o passador, até que havia uma luz em cima numa quinta, e o passador queria que a gente não borrasse de casa. Mas o homem que estava aflito no meio da água, estava preso no meio de umas pedras. E veio o passador, alinhou lá para baixo e eu deixei o meu saquinho onde levava, o saquinho de praia onde levava as minhas coisas, deixei cá fora e saltei. Saltei e fui buscar o homem lá, no meio da água. Acontece que o homem, quando o agarra, ele ficou seguro por as pedras, porque ele não tinha força para sair da água. Ele ficou ali entrancado. Faz conta que estava ali um cepo, mas estava a beber água e a fazer barulho com a boca. E, claro, fui lá buscar o homem, agarrei-o, trouxe-o para a borda, e aqui tinha um muro muito alto. Eu consegui, o homem fez um buraco grande na cabeça, consegui pegar nele e chegá-lo aos outros que estavam em cima, para eles baixados, agarrá-lo. Mas depois, para eu sair, foi pior que ele. É que ele não chegava lá, eles não me chegavam. Não tinha ninguém que desse. Não tinha ninguém que lá chegasse para me agarrar nos braços. Bom, lá, desgavetei que até que consegui sair. Mais à frente, os passadores queriam deixá-lo ali. Vinha um médico buscá-lo, tratá-lo, assim, sabe? E nós não deixámos. Não, o homem vai com a gente. Fizemos curativos, tratamentos e tal. E o homem, daí, por 3, 4 dias, estava bom da cabeça. É um buraco terrível. Ensanguindo-me todo, porque eu peguei nele ao colo. Eu estou cheio de sangue. Queria que ele ficasse ali sentado. Vem aqui o médico buscar-te e depois vai-te levar. Mas o buscar era, ele voltava para trás e matava o homem. Mataram muito homem nesse tempo, em 1966. Os passadores eram aqueles que os ajudavam a ir para lá, não é? Eram os contrabandistas. Eram... Os passadores foi quem nos levaram. Ao por era malta de canas, não é? Eu corri muito a mão de homens. Uhum. Portugueses, espanhóis. E um homem da Felgueira nunca deixa outro homem para trás, não é? Só para terminar, onde é que levava a nota de 500 escudos? A nota de 500 escudos? Que chegou a França intacta. Onde na é que ela linha ia? Do casaco. Fizemos um buraco. Porque chegámos à França. Quando chegámos à França, meteram 64 homens dentro de um caminhão. Pois. Durante quanto tempo? 8 e tal. 8 horas, onde se faz? Ali, tudo que deixavam cair, ninguém se baixava. Outros mijavam-se para pernas abaixo e isso tinha que ser. Não havia. O caminhão não parou, só foi parar em Vincennes, que era a França. É uma mata muito fechada. Iam todos ali parar. Claro, quando chegámos ali para descer, a malta ia toda com as pernas túplicas. Tivemos que descer como uma criança de barriga para baixo, porque aqueles saltavam, caíam, nos sobravam nas pernas. E aquilo foi terrível. Exatamente, mas quando depois chegou a França e lá cheguei a França